FEG regenerado, é com chefão lá de cima que nós tá fechado. Seriedade no bagulho é muito mais além. Vamos fazer o bem sem nem olhar a quem. Impressionante como vários enganos semblantes se acha esperto bastante, por isso engano um monte. Seriedade no bagulho nem todos têm, e vários dedos apontam sempre julgando alguém. Palavra viva que salva, restaura também é bênção, amor. Mas fique esperto, ligeiro, que é fogo consumidor. Rei, por favor, que vá na paz do Senhor, pelo amor e não pela dor. Seriedade no bagulho é muito mais além. Tem que fazer o bem sem nem olhar a quem. Quem te viu, quem te vê, não é Rede Globo, pode crer. Mas os pimpim, quem assiste é o que tudo vê. Ultimamente os pensamentos andam diferente. Em meio ao ódio, ao amor e os conflitos na sua mente, cê não entende que até o inimigo é crente. Chega a fazer um amigo com a lábia da serpente. Tá no engano, no entro com a boca no bagulho. Tá caminhando, descendo de frente ao abismo profundo. Muito não sabe, não entende qual é o seu futuro. Mas tô aqui pra falar que é seriedade o bagulho. Seriedade no bagulho, a FEG regenerado. É com chefão lá de cima que nós tá fechado. Seriedade no bagulho é muito mais além. Vamos fazer o bem sem nem olhar a quem. Seriedade no bagulho, a FEG regenerado. É com chefão lá de cima que nós tá fechado. Seriedade no bagulho é muito mais além. Vamos fazer o bem sem nem olhar a quem. Tem que ser de verdade, na moral, sem maquiagem. Guerreiro nato, nunca seja covarde. Encare os bangs da vida de cabeça erguida. O sofrimento ensina, Jesus é a saída. Sou transparente, a minha vida é um livro aberto. Diante as patifarias, na rocha tá o meu castelo. Cê vê o que tá por fora, Deus vê o que tá por dentro. Ou é frio ou é quente, não tem meio termo. Disse, me disse, blá blá blá, já não aguento mais. Prenderam Jesus Cristo, soltaram o Barrabás. Os dias de hoje tem sido do mesmo jeito. Convivo todo dia entre vários julgamentos. O compromisso com Cristo cada vez mais distante. Ao invés de comunhão, os mano tá no bang bang, falando um do outro sem ter seriedade. Tem que espalhar a paz por toda a cidade. Não ódio, nem a discórdia, nem rancor, nem traição. O amor de verdade tem que contagiar os irmãos. Mano de regenerado,